no more. Gostou? Os moleque tá chapadão de paranga. Faz passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha.